3-3-0-5. Puka 3-3-0-3-3-0-5. noite. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Salvador, boa noite, Burme. Olha, Salvador, boa noite. Eu chamei 624, depois da Puca Jamo, passa essa escuta. Ono 90, Puca, tá aí. Eu chamei 624. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite. 5396, Puca, Caju, desceu. Tá. 11-34. Três sete na Puca. Já na casa da presença, vamos ver se vai. Correção é. Não, não, não, não.